da manhã. Cheguei há pouco do cativeiro. Vandalizaram os verbos. O sangue é um rio vermelho. Quando digo que vivemos num manicômio, há quem nos jogue por cima dos ombros e o vento e a chuva no meio dos desposos, como um filme de terror para a herança dos nossos filhos. A quem falar deste absurdo infortúnio custa a passar os dias. Custa sobreviver aos países. Em nossos olhos fulguram lagos gelados, como o corpo de um velho sacrificado ao inverno. Estou coberta de neve. Estou coberta de neve. Contra isso nada posso fazer. Todo o meu corpo vibra com os nervos em franja. E mia fratelli, como nos rastejamos. Há uns dias atrás, observei uma mulher a subir uma montanha durante a noite. Como a noite é atroz. Oh, não tenho ódio, não tenho ódio. Morreu à nossa porta um grande amigo. Vi os seus pais contemplarem o deserto na ausência do filho. Se vos contasse a verdade, não chegaria ao céu inteiro para amparar os seus ossos. Estamos sempre a tremer de frio. O gelo é vasto como um campo de mortos fantásticos. Não vos disse que cheguei há pouco de um cativeiro. Todas as batalhas pesam no peito. Vivemos no inferno. Em algum lugar chegam crianças da guerra. Nos seus dedos contam-se apenas grãos de areia. Pai nosso que estais nos céus ou onde quiseres, distribui para os homens os amorosos de Chagall e a pomba branca de Picasso. Os vossos anjos atingiram a idade da reforma. Não vos disse que saí de um cativeiro? Pai nosso que estais nos céus, a eternidade exala um perfume gelado. Os dias de guerra não acabaram. Pelos vistos, não temos remédio.